Márcio Moreno, meu amado. Toda honra e toda glória pra Jesus. Toda honra e toda glória pra Jesus. Foi ele quem morreu para nos salvar e nos deu vitória lá na cruz. Toda honra e toda glória pra Jesus. Toda honra e toda glória pra Jesus. Foi ele quem morreu para nos salvar e nos deu vitória lá na cruz. Ele está aqui nesse lugar. Quem tiver ligado pode contemplar. Ele veio pra te abençoar. Então se prepara que ele vai te tocar. Sinta, sinta, ele aí agora. Sinta, sinta, ele aí agora. Sinta, sinta, ele aí agora. Ele veio pra te dar vitória. Sinta, sinta, ele aí agora. Sinta, sinta, ele aí agora. Sinta, sinta, ele aí agora. Ele veio pra te dar vitória. O filho do homem está nesse lugar. Pede o que queres que ele fará. Ele veio pra te abençoar. Então se prepara que ele vai te tocar. Toca, toca, toca nele agora. Toca, toca, toca nela agora. Toca, toca, toca nele agora. Ele veio pra te dar vitória. Toca, toca, toca nele agora. Toca, toca, toca nele agora. Toca, toca, toca nela agora. Ele veio pra te dar vitória. Sinta, sinta, sinta ele agora. Sinta, sinta, sinta ele agora.